Seja muito bem-vindo ao Metro Show, o nosso programa de entrevistas que hoje tem um convidado muito especial. Mas antes eu vou explicar um pouquinho melhor como vai funcionar aqui as nossas entrevistas. Para isso eu tenho aqui comigo o nosso querido amigo de Arco Verde, o participante mais longínquo desse podcast, Sávio. Tudo bem, Sávio? Oi, e aí, beleza? Eu só quero falar primeiro que você quer ruivo, você vai pro inferno. Jesus não perdoa ruivo. Esse é o nosso primeiro episódio de um Metro Show. Você já percebeu que não é um episódio comum como os outros três que a gente teve para trás, porque ele é um programa que nós vamos convidar alguém muito especial, uma pessoa que vai ser da nossa escolha também, que aceitar claramente o convite, e nós vamos entrevistar essa pessoa de uma maneira totalmente igual a todos os outros talk shows que você já ouviu na sua vida, porque ninguém aqui não tem que ficar tendo criatividade para inventar jeito novo de entrevistar ninguém, não. E o nosso entrevistado de hoje tem algumas frases muito marcantes, mas a principal dela, a primeira dica, você sabe, Sávio? Eu sei uma, mas não posso falar, velho. Por quê? Porque... Tá bom, tá proibido. Não posso falar. Mas outra, olha, uma dica que metade das pessoas já vão matar nessa aqui. Ele tem a famosa frase, fala fiote, tá bom? Reconheceu essa, Sávio? É o Tico Santa Cruz, o... Aqui cantou lá, Tico Santa Cruz. Não, errou, é o Supla. A gente tá entrevistando o Supla hoje, seja muito bem-vindo, Supla. Fala, Papito. Fala, Fiote, tá bom? Mentira. O nosso entrevistado de hoje é Paulo, nosso estagiário da Rede Metrópole, conhecido pelos seus grandes feitos de administrar aproximadamente 1.500 grupos no WhatsApp e aproximadamente 937 contas, 0,5 no Twitter. É, mais ou menos por aí. Mas antes, fala, Fiote, tá bom? A sua famosa frase clássica de todos os seus perfis. Hoje, é isso aí, bichão. É, o nosso entrevistado de hoje, sendo um estagiário, um funcionário da Rede Metrópole, ele vai ter que responder umas perguntinhas antes de começar, pra gente conhecer ele um pouco melhor, porque normalmente a gente não conhece muito a galera por trás do Grupo Metrópole, porque eles estão envolvidos em maçonaria, em traparia, em coisa de furry. Em satanismo. Eles estão apoiando também o Meirelles agora, por trás das cortinas. Inclusive, chamei o Meirelles outro dia. É, chamou o Meirelles 15. Meirelles vai ser o próximo entrevistado. O Meirelles já está programado aqui para aproximadamente 15 dias. Porque a nossa agenda está muito, muito cheia, muita gente querendo participar. Inclusive, já vou dar uma dica, a gente já tem mais alguns convidados que a gente já está conversando. Um deles é da Marumba, um youtuber de Marumba, e o outro um influenciador de maconha. Então, para começar bem, para abrir o nosso podcast, temos aqui ele, o estagiário. Primeira pergunta, o seu nome, sua idade, o que, que você faz da sua vida, hein, Paulo? Eu tenho 18, sou um puta de um vagabundo no momento. Emprego? Eu fiquei preso... Desempregado. Eu fiquei preso... Sim, fiquei preso o ano todo ao alistamento. Tomei no cu. Quer dizer... Mas o que que... Diga. É, primeira coisa, além dessas informações básicas, eu quero perguntar... quantas vezes você já foi corno web namorando? Porra, eu acho que uma só. E ela é uma leitora muito fiel da Metrô aí... Um beijo, Aparecida. Só foi corno uma vez nesse tempo todo? Foi. O Sávio, contrapartida, já foi quantas vezes, hein, Sávio? Todas as possíveis. O mais de 34. É, eu tô vendo o chifre dele daqui, porra. Igual o... É, aqui em Arco Verde, meu chifre é a torre de rádio. O Miele tá falando aqui que só com travequismo, só... 1-5 hoje. Esqueci de mencionar, participação especial de hoje também. O nosso patrão tá observando, tá vigiando tudo pra ver se a gente não tá varzeando aqui no episódio. e o Mielão, que depois vai editar o episódio e vai cortar tudo que a gente tá falando mal dele. Mas o... Se cortar, é demitido. Deixa eu mandar um abraço pro Marcelo. Foi ele que me fudeu na vida, tá? É, calma aí, já vamos falar disso. Antes, a gente vai começar a conversar um pouco sobre sua infância. Você, quando era um pequeno garoto, o que, que você fazia? Você brincava? Bicho, te falar que eu nem sei. Puta, sofreu um abuso na infância e apagou a mente. Não, era eu que abusava das pessoas. Mas você estudou em colégio público, colégio particular? Então, até os meus 10 anos foi escola particular. Aí depois, até o ensino médio foi em escola pública. Um beijo para o pessoal que estudou comigo. Ninguém vai ouvir essa porra, mas nós deixamos as homenagens aí. Ninguém ouve mesmo já. Ninguém vai ouvir, e não é só os que estudaram com ele, é ninguém mesmo, eu tô falando em geral. ninguém no geral, assim, se for ver pegar o país inteiro, quem que tá ouvindo esse episódio? O pessoal que tá no grupo do WhatsApp, o Sávio ouve 15, eu tenho as estatísticas aqui, o Sávio ele ouve umas 6 vezes. O top 1 de estatística é Arco Verde. É. Daí o... Mais o pessoal da família, né, dos amigos mais próximos e mais ninguém. Então a gente já tá meio caminho andado pra ser o maior podcast do Brasil. Porque 2018... Sinceramente, eu acho que nem o pessoal do WhatsApp ouve essa merda. Não, porque se... Não, já vieram me contatar, tem um monte de fã já, né? Uns 3. Tem 109 participantes naquela porcaria daquele grupo... E 100, menos de... Não, acho que foi mais de 100 ouvintes, mas... Uns 50 é só o Sávio. É. E... Você é da Baixada Santista, hein, Paulão? Não, eu sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Inclusive o... Um dos nossos próximos convidados também mora aí perto. Agora não lembro qual a cidade que ele mora, mas não é tão longe não. É uns 100 km daí. Arco Verde. Arco Verde fica a menos de 50 km de qualquer grande capital do Brasil. Vou visitar, ui. Por que não? E uma das coisas que eu tenho curiosidade é como você entrou no Grupo Metrópole para ser estagiário. Olha, eu lembro que foi num domingo. Tinha saído com meu pai e tava mexendo no Twitter. Aí vi que o pessoal da Metrô Centro é falecido agora. Morreu, falei. Disse que tava... morreu, acabou. Eu saí, acabou. Disse que tava precisando de um estagiário. Aí eu, inocente, mandei, fui contratado. Aí depois eu vi que a Metrópole Litoral tava precisando de um estagiário também. Disse comigo, por que não redobrar o desgraçamento? Aí... Foi isso, fiquei de estagiário nas duas, criei a conta do estagiário, pra não misturar com a pessoal. Uhum. Aí fui demitido, entre aspas, da Metrô Centro. Tanto é que ela morreu logo após disso. Isso aí foi vingança sua, fez... Antes fosse, morreu, acabou. Aí depois veio a Metrô Sexy, precisando de um estagiário, fui lá, papei a vaga. Aí... A dona passou pra mim, desistiu, e tô com ela aí até hoje. Tá com a dona ou com a conta? Com a conta, ó. Ela namorava, não sei se tá viva também, mas... É isso aí, bichão. E uma coisa, como que você começou a usar Twitter? Como que você conheceu a Metrópole? Bicho, começar a usar o Twitter foi em 2012, porque eu não lembro, eu sei que foi nessa época. Sabe que... Agora, na Metrópole, eu acho que foi esse tweet aí, bombando. Apareceu no meu perfil, eu segui a Maresol, segui o nosso queridíssimo patrão, Jornal Metrópole. CNT Underline. Eu fui acompanhando aí e apareceu a oportunidade. Inclusive, o patrão é uma pessoa que eu vou falar com ele alguns dias pra entrevistar ele também, pra descobrir de onde que veio a ideia da Metrópole. que o cara pode ser. Pensou quando ele resolveu fazer a metrópole? Que é um... Vamos dar um gás nele lá pra ele vir aqui, ué. Atualmente, quantas contas do Twitter você tá administrando? Olha, tem a Metrosex, que é minha, a do estagiário, e a Metro Litoral, então, que é do Marcelão da Massa. Aproximadamente 77, então. Por aí. E fora os grupos do Zap Zap. Eu ia chegar nisso aqui agora, e do grupo do WhatsApp, você tá em uns, pelo menos 1000 aí, né, administrando. Deixa eu contar aqui. Porque... Tem o grupo Metrópole, que é das emissoras, tem o da Metro Litoral, da Metro Sexy e da TV Corisco. Tem o Hot Os Cool. Quatro primeiros eu sou administrador. Tem o Hot Cool também, você não é administrador? Ah, é, verdade. Lançamos recentemente. Instituto Cool. Inclusive, é isso aí. Foi lançado ao vivo aqui no episódio. A gente cobriu enquanto estava gravando o lançamento do grupo. Ó. Oh. Eu não sabia dessa. E, inclusive, eu tenho que dizer que o grupo do How to Cool, desse que você administra, é um dos melhores. Porque... Muito obrigado. Porque o... Como é um grupo menor, o câncer não chegou lá ainda. Inclusive, quero mandar um recado pros nossos amigos do grupo da Metrópole Litoral, é que vocês todos que estão nesse grupo são um bando de bosta. Só fala merda o dia inteiro. Chato pra caralho. Bicho, mas esse grupo do Instituto Cu, no primeiro dia, entrou umas 80 pessoas de uma vez, cara. Mas de... Sério. Foi porque eu anunciei no podcast aí. Com certeza. Se o sábio falou, todo mundo entra, todo mundo quer ir atrás. E o Paulo, planos pro futuro, você pretende abrir uma nova filiada da Rede Metrópole? Pretende passar de estagiário para patrão? Antes de tudo, eu queria abrir uma em Minas Gerais. Ah. Só que o patrão falou que já tinha. Aí eu continuei na litoral mesmo. Mas qual que... Abri, eu acho que não. Qual que tem de Minas Gerais? De Minas Gerais, deixa eu ver. Pô, de cabeça, não tô lembrado. Mas é... Vamos falar um pouco da sua cidade. Você mora em Belo Horizonte. É, não em Belo Horizonte, em Betim, cidade vizinha. Fica do lado, mas... Ninguém conhece isso aqui, é. O que tem pra fazer em Betim? Vamos falar de Betim agora, então. O que tem pra fazer em Betim no fim de semana? Ser assaltado, participar de um arrastão, jogar boliche. Jogar boliche é... Jogar bola de boliche na cara dos velhos, né? É uma boa ideia. Não tinha parado pra pensar nessa, mas é uma boa. Pra fazer um arrastão bonito? Vamos falar um pouco de arrastão também. Aqui Belo Horizonte também é conhecido pelos arrastões mais bonitos da região de... Região dos... Ah, o patrão falou aqui, ó. TV Madrigal em Minas Gerais. Isso, isso. TV Madrigal, não conhecia. Provavelmente quem tá ouvindo também não conhecia. É velha, já tá morta também. Ah, morreu? Morreu. Uma informação de qualidade aqui. Continuando com a informação de qualidade, top 10 arrastões em Belo Horizonte que você já viu. Você já viu arrastão acontecendo em carro? Sabe quando tem... Olha, eu já vi na Praça 7. Quem mora aqui vai entender essa da Guaicurus. Putz, no Barreiro, Ibirité, vem da nova região de Belo Horizonte aqui, rapaz. Pô. Passa longe. 201 quilômetros, Timóteo de Belo Horizonte. Que bosta, hein? É, meio longe. Aí voltou o nosso querido Sávio. Sávio, eu tenho que fazer um pedido pra você. Pode, por favor, parar de jogar Pokémon? Não foi Pokémon não, velho. Foi minha avó que veio aqui no meu quarto jogar Pokémon comigo. Cuidado pra você não engravidar do Pokémon. Então, cuidado com o Mewtwo, que ele é esperto, hein, velho. Tu olha pra ele, parece que não tem nada embaixo das pernas, como quando você vira de costa, o bicho pega. Tu acha que aquele... Tu já percebeu que o rabo dele vem da frente, né? É, então. Não vem de trás. Por isso que eu tava falando pra você tomar cuidado. Porque quando você fica descuidado, que você acha que ele tá de costas, é porque ele tá de frente pra você. Vai te dar uma enrabada louca aí, ó. para a honra e glória do Senhor Jesus. Cabo Daciolo, vai votar nele? Glória a Deus, glória a Deus. Meu presidente, com 51% dos votos no primeiro turno. Primeiro turno. Glória. Ele já profetizou lá diretamente do monte que no primeiro turno, pela glória de Deus, ele vai ganhar no primeiro glória turno. Glória a Deus, glória a Deus. Confiando nele. Cabo Daciolo 51 chama o Daciolo. Cabo Daciolo, 51. Lógico. Votem, votem nele. Ele disse que, pela glória de Deus, ele vai gerar não só 10 milhões de empregos. Ele vai gerar 210 milhões de empregos. Ou seja, vai ter tanto emprego sobrando que o pessoal vai largar do emprego normal e vai pro emprego novo. Tá, e o Meirelles vai perder o dele. É. Para de imitar o Cabo Daciolo. Ficou um padeiro passando aqui na rua. Ou o que é uma rosca? Não, explica a coisa. O padeiro, ele tá de carro na rua? Não, de moto. Ele passa aqui de manhã e à tarde. Puta de um pau ruim, velho. Que isso? Não. Puta de um pau ruim, né, velho? O padeiro em Betim, ele passa de moto entregando pão? Passa. Por quê? É, interior, né? Roça, então passa. Pô, é tão difícil assim. Aqui não passa assim, não, velho. Que não tem carro ainda. Mas, ô, Sávio, é que Arco Verde é a maior cidade da micro-região do Moxotó, então tem razão, né? Interiorzão, né? É. É a maior da região. Super envolvida. Não, você é, a cidade tem quantos habitantes, mais ou menos? Quantos mil habitantes? 70 mil. A sua não, caramba. A cidade do Paulo. Ah, tá. Foi mal. Puta, eu não sei não, cara. Tá, vamos dizer aí que tem uns 10 mil. Sei lá. Não sei. Ah, é. Começa numa rua e termina na outra. Vamos ver. Betim, Minas Gerais. Você não vai pesquisar isso. Vamos perguntar pro Google. Puta vida. Olha, tá tudo em inglês. Quer dizer que já é uma cidade mais importante. É um... Ah, tá. Pode ser. Betim é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, região... Caraca, 432 mil habitantes? Tá certo isso? População. Sim, deve estar. 432 mil. Cara. Fim de semana morre metade disso. Aí na segunda-feira nasce. Não. Pessoas novas. Eu chutei 10 mil habitantes e você falou que era isso, pô. Eu não sei, cara. Eu não procuro conhecer aqui. Eu sei onde que eu moro e acabou. Ó, altitude 858 metros. Então não tem nem chance de você ver um mar daí. Não. Ué, Minas Gerais, né, meu querido? É uma cidade histórica. Ela foi elevada a distrito em 1801 e em município em 1938, ou seja, uma cidade centenária. Inclusive, é, eu quero apresentar uma curiosidade, cara, que Arco Verde tem 50 anos. 50 anos? 50 anos. Cara, essa cidade é aquele negócio ficando no meio do deserto, como que é o nome? É um oásis no meio do deserto da micro-região de Moxotó. A mais desenvolvida. É um polo de saúde aí, né? Inclusive... É. A tem Betim, três hospitais na cidade inteira. Dando mais informações sobre o Betim. Ela é uma região muito desenvolvida na metalurgia. Vó. Só um minuto. Tá aqui. Participação especial da avó do Paulo. Enquanto isso, eu vou dando umas informações aqui sobre Betim, Minas Gerais. Ela tem aproximadamente 57.283.000 de PIB. Ou seja, não, 23.904.000 de PIB. Falei errado, desculpa. E uma área de 343 quilômetros quadrados. Ou seja, o Sávio, não é só Arco Verde que tem 300 quilômetros quadrados. É, revelações aí. Ô, Tachino, mas qual é o Danilo Gentílico da cidade de Betim? Não entendi. Sou eu. Tudo bom, meus queridos? De volta aqui na programação. Foi mal. Vou dar um tempo. Mas o que é isso aqui? Piadocas. São piadocas da Porta dos Fundos. Acabou, tá ok, porra? Queria corrigir, Arco Verde não tem 50 anos, e sim 90. Eu não sei se eu tirei que tinha 50 anos. Tem o quê? 90 anos? É, 90. Pô, mas acho que é mais velho que a minha cidade, então. A cidade tem 80 e poucos anos. Paulo, eu tenho uma pergunta muito complicada. Não sei como que eu vou fazer ela. Mas você vai ter que responder. Acho que eu já até sei. Você... Manda. Primeiro, você vai ter que... É um joguinho que chama... Assiste anime, come uma macarronada ou leva pro cinema. Eu vou falar aqui três pessoas, três personagens ou três pessoas públicas que você vai ter que decidir o que você vai fazer com cada uma delas. A pergunta complicada não é essa ainda, mas esse aqui é pra preparar você pra ela. Uhum. Primeiro, Milhaça. Do... Não, esse aí eu já falo que vou comer um macarrão com ele. Meu ídolo, cara. O próximo. Van Preta. E o último, Aparecida. Qual deles? A Cidinha eu levo pro cinema. E o Van Preta que se foda, né? Mas vamos assistir um anime. Que anime você assistiria com ele? Você por acaso é um otaku? Bicho. Não conheço nenhum. Tipo, nenhum. Tu não é nenhum otaku? Então, o que você tá fazendo no Twitter, então? Se tu não é otaku. Putz. Tu é K-pop? Pera aí que eu vou desativar minha conta ali. Tu é K-popper, por acaso, então? Que porra é essa? Você vai ser banido do grupo, tá? Não. Lá não pode isso. Não pode isso. Mas se você for olhar nas regras do grupo, não tem mais a regra de que não pode ser K-popper. Eu sou alheio naquele lugar, rapaz. Inclusive, o patrão tá virando K-popper agora. O que aconteceu? Deve tá dando muito ao cu, né? É. Só pode. Ele já é conhecido por dar muito e agora tá dando mais ainda. Mas não vamos ficar falando mal do patrão aqui, senão ele não vem. Senão tá todo mundo na merda aí, ó. Vai ser todo mundo pra rua. Paulão, tenho que fazer uma pergunta pra você agora. Momento, música de suspense. Tá ok, pô. A auréola do bico do seu peito. É marrom ou é rosa? É rosadinha. Rosadinha é comum, então. Depois eu mando foto lá no grupo. Privado, por favor. Mudando de assunto um pouco, qual foi o último protesto que você foi? Bicho, um protesto... Ah, isso aí é coisa de vagabundo, tá ok, porra? Tem que se fuder e acabou. Vai dizer que nunca botou fogo no ônibus agora. Essa aí, tá ok, porra? Tu... Ó, o seguinte, no tocante essa questão do protesto aí, tá ok, porra? Tem que baixar o sarrafo, tá ok, porra? Ô, Bonoro, só mais uma perguntinha rapidinho antes da gente voltar com a nossa entrevista com o Paulão. Você pode dizer que no tocante à questão da economia, o Paulo Guedes dá muito o cu ou não? Ah, no tocante a essa questão da economia, tá ok? O Paulo Guedes que vai resolver isso aí pra mim, tá ok, pô? Eu vou queimar a rosquinha dele, eu bem entender, tá ok, pô? Mas agora falando com o Paulo de novo. E o kit gay nas escolas? Oi? Tem que acabar ou não? O kit gay, Bonoro tá querendo dar opinião aqui do meu lado, aqui, ó. Tem que se fuder, acabou, pô. Fica quieto aí, velho. Cala a boca, eu acho um assunto muito delicado. Política é um debate muito massificado, no qual eu não desejo fazer parte. Eu acho que todo mundo tem que morrer por igual. Essa é uma das opiniões mais sinceras que eu já ouvi. Opa, tem alguém te acusando de ser coração. Comunista aqui. Quem? Olha. O Mielão. Falando que você é comunista. Ah. Vai pra curva, tá ok, porra? É, o... Paulo, eu tenho agora uma... Diga. Outra pergunta, que foi elaborada pelo nosso amigo Miele também. Só um minuto que eu tenho que acalmar esse bonorô aqui, porque senão a facada vai abrir. Vai acabar tudo os pontos. Vai vazar a bosta nele de novo. A bolsa da... Como que é o nome daquela bolsa, né? A clorestomia. Bolsonaro. Porra, a Bolsonaro. Ah. Bem bolado. Oi. Mas chamou o... Como que é o nome do cara? Ah, o Silvio Santos. Ah, mas... Oi. Ah, você. Eu esqueci seu nome, é. Oi. Oi. Tudo bom? Você tem que participar do Roda Roda, Jequiti. Hein, Silvio Santos? Por que você não tá querendo disputar a eleição pra presidente mais? O que aconteceu? Porque, olha, porque eu não sei, tá ok? Não sei. Começou. Agora eu misturei. Começou a misturar aí. Só pra completar essa parte do milhaça. Já sonhou em ir pro Pânico um dia? Porra, quem não, né, cara? Participar daquele ouvinte artista, uma coisa assim? Ah, o... Esqueci o nome. Robert. Robert. Seria da hora, viu? É. Porra. Quem é da minha idade, assim, mais ou menos, que viu o Pânico, seria da hora, velho. Tipo aquela fase do Jô Suado. Jô Suado. Aquilo lá marcou demais. Pô, agora o Carioca saiu do Pânico, velho. Saiu, tá no vídeo show. Tá mesmo? Acabou a carreira dele, tá. Tá no... Caralho, nunca achei vídeo show. Ele tá no vídeo show mesmo? Ah, fui pra Globo. Tá lá. Nossa. Morreu também. Eu achei que ele tinha saído pra fazer show. Não pra fazer vídeo show. Mas daí é fim de carreira mesmo. É. Porque o... Tem uns clássicos. Pra você, qual que é o melhor personagem do Carioca? Do Carioca? Ele Foi o Jô Suado. Jô Suado. De longe. E tu... Pra mim, na época que a gente tava na escola, a gente ficava imitando isso o dia inteiro, cara. Era da hora. Pergunta elaborada pelo Miele. Na sociedade pós-web namoro, por que travecos não são a melhor opção para um sexo seguro? Não são ou são? Ele tá escrito são. São. Falei errado. São a melhor opção. Porque não engravida, né, cara? E filho é escroto. É. Olha, é o seguinte. Eu acho que o aborto escroto tinha que ser legalizado. É o quê? Eu acho que o aborto tem que ser legalizado até mais ou menos os 4 anos de idade. É, tem o... Aí fica legal. Eu vi que um pessoal na Itália tava querendo fazer o aborto pós-parto. Seria da hora. Eu acho também que podia ter aquele negócio... Botar todo mundo num duelo de gladiador. Todo mundo, eu digo a mãe e o filho. Talvez o pai também, dependendo de se ele não quiser o filho ou se quiser. Mas se não quiser, bota ele também lá. Quem vencer, sai vivo. Quem morrer... Depois do Bolsa Família, vem aí o Bolsa Aborto. Inclusive... O melhor programa social é o Bolsa Empresário. O que é o Bolsa Empresário? Aí você pergunta pro Boulos. Mas cuidado pra ele não invadir sua casa aí. Esses dias deixei o WhatsApp aberto e ele invadiu até meu WhatsApp, velho. É o vírus do PSOL, esse partido de pirocas. É a onda laranja que tá chegando aí. É. E... João Amoeba. E é aquela sabatina... Uma coisa que eu não conheço. Quem que é o dono da TV Maresol? Da Maresol, se eu te falar que nem eu sei, cara. Porque eu salvei o contato de todas as emissoras como o nome das emissoras. Sim. Aí fica mais fácil de saber quem é quem. Mas nunca vi foto dele, não. Eu também não sei quem não. Só conheço o pessoal da How To Cool, da Netflix, que eles têm um canal no YouTube lá que ele faz uns vlogs, um negócio assim de vez em quando. Já viu esse canal? Eu acho que eu já visitei, mas ver vídeo nunca vi, não. Eu vi o Foda-se Caminhoneiro da Maresol. Aquele seriado é muito maravilhoso. Eu zerei esse negócio aí em, sei lá, um dia. Todos os episódios. Muito bom. Inclusive esse... O Vastos também. O Vastos. É a série do desgraçamento. O Vastos é muito bom, aquele último que eles lançaram. Acho que aquela é o melhor. Eles tinham que... Eu acho que a Globo tinha que comprar o Vastos e colocar em horário nobre. Eu acho que não podia ser a Globo, tinha que ser a Record. Porque tem esse negócio de competir com o SBT. É verdade. Aqui na minha cidade tem a Mas CNT. Mas aí iam cobrar dízimo do Vastos e não ia ter. Então, você aí na cidade que você mora, você pega as rádios de Belo Horizonte? Ou tem as rádios locais? Não, é de Belo Horizonte. Inclusive, a única rádio que eu paro pra ouvir é a Alvorada FM. Tem Jovem Pan, hein? Meu coração é dessa rádio. Tem a Jovem Pan, Minas Gerais, é uma das mais fodas aí de Belo Horizonte. É. Tem a BH FM, que é só conhecida, lógico, aqui, mas estoura pra caramba. Cara, já pensou em trabalhar em rádio, na TV, uma coisa assim? Em rádio já, mas eu acho que eu não tenho voz pra isso. Eu também na TV, velho. Não. Tem uma coisa que eu não quero ser, que é ser famoso. Puta que pariu, eu tenho... É uma agonia de ser famoso. Não que eu seja, lógico. Mas é uma chatice do caralho. Tem um... Tipo, o cara começa a trabalhar na televisão uma semana. Na outra o cara já acha que é famoso. E já quer ficar entrando em restaurante de graça, fazer uns negocinhos. É. Por famoso. Aí o padeiro pede um autógrafo e acha que tá arrebentando. O padeiro para na porta da sua casa... Pedir um autógrafo aí, né? É, ué. Ainda mais essa cidade grande aqui, igual é, né? Mas, ó... Não, pior que tem 400 mil habitantes, velho. Do jeito que você falou, achei que tinha 30 pessoas que moravam na cidade. Bicho, é porque você não conhece aqui. Quem é de Belo Horizonte, região, conhece aqui. E esse aqui é um... É um teor de piadas que você não imagina. Você vai muito pra Belo Horizonte? Velho, às vezes. Eu vou mais pra Contagem, que é onde que eu estudava. Ah, Contagem já... Essa cidade eu ouvi falar, pô. Minha família... Inclusive, de novo, como eu sei que ninguém vai ouvir, quero mandar um abraço para as pessoas do Helena Guerra. Helena Guerra? É. É o... Queridíssima escola. Ninguém vai ouvir isso, mas... Exatamente. Inclusive, eu acabei de pesquisar aqui, Belo Horizonte já passou dos 2 milhões e meio de habitantes. Tá. Caraca. Tá crescendo essa porra aí. Um fato curioso. Belo Horizonte era para ser só dentro da Avenida do Contorno. Poucas pessoas sabem disso. Como assim? Quem não conhece Minas Gerais não tá entendendo nada. É. Quem conhece, que se foda. Quem não conhece, também vai se foder. Ô, Paulo. A gente vê que no mundo atual o pessoal começou a parar de web namorar. Teve o auge ali na época de 2013? 2012? 2014. Por aí. Teve o auge do web namoro, mas agora começou a decair. Como que vai ficar o pessoal que depende do web namoro pra ter um web relacionamento? Olha, eu acho que esses web cornos tem que tomar uma web ciência de que as coisas não são web, são o que são. Entendeu? O patrão acabou de mandar no WhatsApp aqui pra mim uma mensagem. Ele disse: pergunta pro estagiário se ele fala gíria mineira, que nem trem, uaiço. Falo. Fala, no dia a dia. Digitando, muita gente fala isso, que eu tenho um vocabulário até razoável. Mas falando assim, eu sou um mineiro normal, eu falo trem... Você fala muito falo trem? Falo uai, essas coisas. Sabe? Falo. Um dia eu tava no mercado aqui, perto de casa, daí chegou uma mulher, chegou um moleque com um trem. Daí a mulher olhou pra ele: que você vai comprar esse trem aí, isso? Um negócio assim. Eu nunca tinha ouvido, sabe? Tipo, tinha 8 anos de idade. Daí, quando ela falou trem, eu achei que era o trem. Mas daí o moleque chegou com uma bala, ela falou de novo trem, daí eu não entendi mais nada. Eu fui entender muito tempo depois, tipo uns 5 anos depois, que o pessoal de Minas falava trem. É, trem aqui é pra qualquer coisa. A gente às vezes fala assim: Pega aquele trem de coisar debaixo daquela coisa. Que só quem é daqui que entende isso. O quê? E mais gírias de Minas Gerais. O que mais vocês falam aí? Gíria? Gíria da região. Que a... Só um minuto. Aqui não, onde eu moro não tem muita gíria assim, diferente. Pega mais umas coisas tipo de São Paulo, tipo falar bagulho. Vocês falam bagulho aí também? Hein, Sávio? Fala. Bagulho fala. Então, das coisas que... Ô, Sávio, para de jogar Pokémon e volta aqui, ô caramba. Ô, caralho, como é que tu sabia que eu tava jogando Pokémon, velho? Pô, tu fica meia hora quieto, mutado. Não fala nada. Tá nem prestando atenção. Tu, aí em Arco Verde, vocês falam bagulho também? Não. Não fala bagulho? A gíria de Arco Verde é... É, não tem muita gíria, mas o que tem é ficar resumindo as palavras. Como assim? Tipo... Peraí, deixa eu pensar num exemplo. Tipo, você vai falar uma palavra e só fala uma sílaba da palavra. Oh, dá um exemplo. Por exemplo... Puta que pariu, peraí. Vamos falar... É, sei lá. Celular, você fala, pega o C ali pra mim. Não, não é assim. Ah, tá. Tipo, falar... Tipo, uma frase muito comum aqui no Nordeste é mais que caralho. Aí falam, má que caralho. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Aqui. Abreviação. Aí. Aqui em Minas também tem esse tipo de coisa. Tipo, você gosta doce de leite? É um negócio que eu queria saber. Vocês comem um monte de doce de leite aí? Como? Pão de queijo também? O que mais? Pão de queijo também. Tudo derivado de café, leite vocês comem. Queijo. É. O negócio aqui é cabuloso. E é... A indústria do queijo aqui é multimilionária. E é verdade que todo lugar que você vai tem um negócio pra você comer? Tem. É pior que é verdade mesmo, cara. Pô, quero ir pra Minas, velho. E sempre vai ter um pão de queijo. É sério mesmo? Eu achava que isso era só o pessoal querendo zoar Minas. É verdade mesmo que todo lugar... Tem, cara. Fala sério. Eu nunca comi pão de queijo na minha vida. Sério? Sai dessa cal agora, Zé. Não, tô falando não, sério, mano, sabe? Tô. Nunca comeu pão de queijo? Não. Agora tá disputando com eu pra ver quem é mais fodido, então. É. Porra, onde é que tu mora, cara? Arco Verde. Famoso. Que buraco, hein? É literalmente num buraco, a cidade é dentro de... Pior que é não chega mercadoria aí, não, né? Não, não. Pra quadrar dos caminhoneiros ainda aqui. Pior que a verdade que é literalmente um buraco. Mas o... Paulo, mais uma pergunta sobre Minas Gerais antes da gente encerrar o episódio que já tá nos momentos derradeiros aqui. Trágico. É... A gente esqueceu de... Devia ter feito isso, mas os ouvintes não mandaram uma pergunta relevante. Então eu quero fazer uma pergunta sobre os ouvintes já pra... Só pra ter uma interação com eles. É, esses ouvintes é tudo arrombado. É uma coisa mais ou menos assim que eu ia perguntar. O que você mais odeia nos ouvintes? Participantes do grupo, os leitores da Metrópole? Bicho, particularmente eu odeio o Sávio. Chato pra caramba. Esse cara, olha, ele tá... dá pra ver que ele tá jogando Pokémon agora mesmo, velho. É, não, mas eu tava espirrando. O Miele mandou aqui no chat. Que deu pra ouvir o tema de batalha no fundo. Mas tá jogando pelo celular. Ele... Bicho, mas voltando a essa questão aí, não tem muita coisa que me incomoda, não. Eu sou bem de boa. Sabe uma coisa que eu não gosto no... Não no pessoal do grupo, mas no Twitter. Ficam uns caras querendo... É o pessoal da lacração. É, fica esse pessoal nas replies lá querendo ser engraçadão, lacrando. Esse povo enche o saco, mas comigo nunca aconteceu, não. Comentando, principalmente no do CNT, o pessoal fica postando o meme da Gretchen querendo ser engraçado. É, até porque se acontecesse comigo eu ia mandar tomar no cu e é isso aí. O que você acha do meme da Gretchen? Sem graça pra caramba. Da gorda de cabelo curto também. Nossa, é verdade. Quem que é essa mulher aí, velho? Que até hoje eu não sei quem que é. Também eu acho que ela faz vídeo pro YouTube. Tô falando, o YouTuber tem que acabar. Não, o YouTube pra mim já foi faz tempo já, velho. O YouTube Brasil. Não, fala isso não. que o YouTube era legal na época da do Havaiana de pau. Ainda tem muita coisa boa no YouTube, cara. Tem o Isso Pro Velho do Rádio, tem o podcast da Metrô Litoral. Tem o Faustão Nazista. Faustão Nazista. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui. O site do Mundo Canibal ainda tá no ar, será? Tu lembra do Mundo Canibal? Lembro. Não tem como esquecer isso. Mundo Canibal. Cara, não tá aparecendo mais aqui. Mundo Canibal, site. Será que foi encerrado o site? Faleceu, não sei. Porque não... Ah, irmãospilogo.com.br. Não, mas o site era Mundo Canibal, não era? Era. Eu lembro que tinha uns negocinhos em flash de... Nas animações era em flash lá, né? Era uma animação bem escrota, mas era da hora. Que o Partoba... Tu lembra desse? Lembro. Eu assistia com meu pai direto, cara. Era bom demais esse Partoba. A gente era feliz e não sabia, cara. Ouvi o Jovem Pan voltando do colégio. Mas nesses momentos derradeiros do podcast, eu tenho que chamar aqui meu amigo Sávio. Tudo bem, Sávio? E aí? Passou o programa inteiro jogando Pokémon, mas mesmo assim... Vamos pra despedida. Tem mais alguma consideração final? Alguma coisa pra falar? Eu já falei que o Ruivo é tudo satanista. Falou. Não sei se nesse episódio, mas já falou. Repito o que eu disse. Ruivo é tudo satanista? Ruivo é tudo satanista. É, YouTube, Faustão Nazista no YouTube, né? Twitter. Uhum. Sávio SCG. Tem mais algum jabá aí? Não. Não é nada mesmo? Tu tem algum Pokémon online que você quer divulgar? Pra pessoal jogar? Cara, eu tô vendendo Pokémon Shine aí, velho. Quem quiser comprar no Mercado Livre. Pokémon Shine pra quê? Pra DS? Não, pra 3DS. Caralho, o cara é brabo então. Tu tem um 3DS? Tenho um 3DS. Caramba. Eu achei que o entrevistado aqui fosse eu. Ah, desculpa. Você tem um 3DS, hein, Paulo? Eu não sei nem o que você tá falando. Tu não é um cara de jogo, então? Não. Não costumo jogar, não tem nenhum videogame, nada. Eu prefiro esportes. Vamos... Esportes, verdade. O querido Miele falou aqui que você não é um gamer igual o Meirelles. Não é geek. Não, eu não sou geek. Você pratica algum esporte? Cara, vôlei. Vôlei? É. Tu joga muito vôlei? Mano, não sei. Eu me acho bem bosta. Mas tipo, você treina vôlei? Você vai num treino de vôlei? Jogar num time de vôlei? Eu era do time da escola até ano passado. Você treina? Era o levantador da parada. Eu treinava lá, mas aí eu saí da escola e acabou. Agora você não joga mais em lugar nenhum? Quando treino, fim de semana, assim. Ah, tá. No meio da semana só fica no computador o dia inteiro mesmo, então. Eu fico batendo punheta pra pornô de anão manco. Em anime, né? Não, isso aí já é viadagem. Ah, tá bom. É, anão manco já é hétero, né? É, isso aí. Por favor, fala suas contas aí no Twitter, o que você faz na internet, onde a gente pode te encontrar. Olha, estamos lá estagiando na Metrô Litoral, estamos na Metrô Sexy. Metrô Sexy. E é minha conta pessoal, né? _ Paulo Feliciano no Twitter. Conta do estagiário, @ estagiário metrô. A Litoral todos conhecemos. E a Sexy é @ CNT_ Sexy. Quer... Estamos lá levando muito desgraçamento. Quer divulgar seu Instagram também? _ Paulo Feliciano também, eu sei que ninguém vai seguir, mas é isso aí. Inclusive, teve uma promoção num dos episódios passados que uma concessionária da Baixada Santista ia entregar um carro 0 km por os maiores cornos do país. Chegou o seu na sua casa aí? Porra, se chegou, bateu na casa errada. Porque vou cobrar do patrão. O patrão disse que ele tá conversando com a concessionária aqui. Porque o saio dele já chegou faz tempo, já tá dirigindo aí. Ué, quero o meu. Apesar de que eu não moro na Baixada Santista, eles têm que mandar o carro pra cá. Eu não tenho idade pra dirigir não, cara. Ó. Você não tem idade pra nada, meu querido. Nem pra jogar Pokémon. Tenho. Pô, para de jogar. Não é coisa de criança, eu sou criança. As últimas considerações finais aqui. Lembre que todo sábado às 6 horas saiu os episódios. Sábado às 6 horas. Então eu tenho que pedir pra você seguir a gente no nosso feed, que você vai encontrar lá no Twitter da Metrô Litoral. Metrô _ Litoral no Twitter. Metrô _ Litoral. Metrô _ Litoral. Acesse lá. Metrô _ Litoral. Você pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, que é o jeito mais merda de você entrar em contato. É o podcastlitoral@gmail.com. Não mande e-mail por lá, é só um, se você precisar mandar um e-mail. A maneira mais fácil é mandar uma mensagem no Twitter ou entrar no nosso grupo do WhatsApp, que você vai encontrar na nosso Twitter também. É o único jeito de você encontrar a gente é pelo Twitter, velho. Vai ter que ir lá. Se não tem conta, se vira. Se não tem conta, o problema é seu. É, se tu não tem conta, você não merece estar aqui. E eu quero agradecer aos nossos 100 inscritos no YouTube, já ultrapassamos os 100 inscritos. Agora já deve ter chegado em uns 120, muito obrigado. Temos uma média de uns 200 episódios e em breve com patrocinadores. Tomara, pra gente pagar, porque eu tive... Mano, eu fiquei um dia inteiro mexendo, procurando na internet e fazendo upload de um monte de lugar obscuro pra conseguir fazer um feed de graça pra gente. Se tu for baixar agora, tu vai perceber que vai estar mais lento, mas pelo menos vai dar pra ouvir. Temos que pedir o patrão a patrocinar a gente com o nome do Chocolates Pau. Los Chocolates Laticínios Pau, com a fábrica em Minas Gerais, não é? É isso aí. Grande fábrica. A gente teve... Chocolates maravilhosos. A gente teve um patrocínio deles num dos episódios passados, mas infelizmente acabou o contrato, porque... Parece que tava tendo uma investigação aí da Polícia Federal por causa de um probleminha que eles tiveram aí com crianças, mas daí a gente teve que encerrar o contato, mas quem sabe no futuro de novo. É. Além do... Isso é tudo com os patrões. Grupos da Metrópole, você pode entrar principalmente no da Metrópole Litoral, que você vai encontrar lá. No How to Cool, você vai encontrar no Instituto Cool do Metró. Não sei o que mais... Você também pode encontrar a gente no YouTube, youtube.com/metrópolelitoral, agora com a RL personalizada, já que a gente passou dos 100 inscritos. Muito obrigado. O meu Twitter é @tashima42, Instagram também é @tashima42. Não me procure no Facebook porque eu não uso. Obrigado. Até o próximo episódio. No próximo sábado às 18 horas e tchau. Adeus. Acabou, agora acabou. Até mês que vem, meu amigo Kak. Fica por aqui o Metro Show. Mas mês que vem tem mais pra esperar. Até logo, até outro dia. Encerra aqui o melhor talk show. Os melhores convidados e o melhor do web humor. Show me your eyes, I'll show you.